Da 3, 2, 1, meia autorização, Fortaleza. Da 3, 2, 1, meia, aguarda autorização. Aguardando, da 3, 2, 1, meia. Livre decolar da 10 vento 200 graus com o 49. Livre decolar 1867 para o pushback acionamento. Ou 1867, portão 07, aguarda autorização. Tenente aguarda. Taxa azul 4089, 108 no PB, 3 horas e 40, alternando Porto Seguro. 19 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, irmão. É autorizado o pushback acionamento, chame para táxi. Autorizado o pushback acionamento, boa noite, 67. Salvador, boa tarde, azul 2788, informação Romeu Paulo Afonso. Azul 2782, o seguinte, aguarde cada cópia. Azul 2788, pronto, cópia. Prossiga, 2788. Azul 2788, autorizado para Serra Bravo Uniforme Fox. Via Novo 9, após conforme rota, nível de voo 170, saída Momo, transição Nitsa, após decolagem curva à direita, correção, após decolagem curva à esquerda, transponder 5476, frequência do controle de Salvador, 119, decimal 35. Boa, rua Azul 4089. Boa tarde, Azul 4089, a linha decola da 10, vento 180 graus, cono 3 lá. A linha decola Azul 4089. Procedimento correto, Azul 2788, chame pronto para acionamento pushback. Para o táxi, 2187, autonomia 03, 1869, com... Chegou 1867, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via taxiway Índia. Quando lá, chame torre 118.95, ajuste de altímetro 1019. Autorizado táxi, ponto de espera da 10 via Índia, chama torre 3216, está totalmente pronto, somente aguardar. Sim, está 3216, aguarda de cópia. Afirmativo, pode iniciar o puxa de acionamento, né? Aguarde ainda, está 3216. Salvador Azul 2788. 7, controle 1, decimal 35, bom voo. Decimal 35, boa. É, transição Nitsa, November, Índia, Delta, Sierra, Alfa. Nitsa, não poderia ser Froti? Saída Momo, transição Froti. Momo na transição Froti, Azul 2788. Salvador, boa noite, 67.010, pronto. Ali mantém 10. Ali mantém 10, boa noite, 67. 3116. Estamos processando autorização de tráfego, só um instante. É, podemos iniciar para mandar atrás no voo, senhor? Nosso é OBC é 10. 16, 10? Afirmativo. Não, ainda não. Estou em instrução aqui, ainda não. Um momentinho. Ótimo, estou aguardando até 3, 2, 6. 0 graus, como 3, ó. Autorizado a linha área decolar da 10, voo 1867. TAM 3216, pronto, cópia. Afirmo, TAM 3216. TAM 3216, autorizado para aeroporto de Fortaleza, via Upper Zulu 19, após conforme rota, nível de voo 370, saída Momo, transição Froti, transponder 5470, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Fortaleza, nível 370, pela Upper Zulu 19, após saída Momo, transmissão Flotti, aciona 5470, controle 1935, está pronto para o puxo acionamento. Correto, TAN 3216, autorizado para o pé acionamento, sem para táxi. Chamada TAN 3216. Decolado ao 10, controle 1, na decimal 35, bom voo. 935, obrigado, uma boa tarde. TAN 3206 para o táxi com 52 a bordo, 3:11, alterna Teresina. Cliente, TAN 3206, autorizado táxi para ponto de espera, pistão no zero, via Índia. Quando lá, chame torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 019. 109 no ajuste, via Índia, ponto de espera 2295, TAN 3206. El Salvador, Florida West 751. The West 751. Yeah, good afternoon, sir. We're at the Apron 3. We'd like to copy our clearance to Curitiba if it's available. Roger, Florida 751, stand by. Go ahead, sir. Charlie 751, clear to Sierra Bravo Charlie Tango via Upper Zulu 10, flight level 380. Dial departure after Leda after Motiba. Squawk 5471, after departure turn right. Salvador approach control 119.35. Search Curitiba, Upper Zulu 10, flight level 380. And we've got the file as the Block 1 Alpha departure to Block, is that correct? 3216, informe iniciando. Informe iniciando, estamos efetuando cheque a mais que devido a aviso. Sem problema, ninguém na final no momento. Muito obrigado, 3216. Runway 10, understand. Roger, Florida 751, dial departure after Leda, after Motiba. Departure right turn, 119.35 for the frequency, Border West 751. Florida 751, repeat after dial, Leda in Motiba. Okay, I didn't understand you after dial. Say again, please. Leda Lima Echo Delta Alpha and Motiva. Mike Oscar Tango Victor Alpha. That's 3-2 on me. Mike Oscar Tango Victor Alpha. That's correct. Florida 751. Report ready to start up. 751, will do. Solo, bom dia, Santos 3805, com informação Romeu, autorização Guarulhos. TAM 3805, autorizado para aeroporto de Guarulhos, via Upper Zulu 10, nível de voo 340, saída da El, Leda, Motiva, após decolagem de curva à direita, transponder 5477, frequência do controle Salvador 119.35. Sente autorizado Guarulhos 340, saída da El Leda Motiva, com curva direita posta pela uniforme do Luno 10 até Piraí, direto um bar de Luno 44, Pagode e Guarulhos. 5460 transponder, contador 1935, 3805 da TAM. Correio TAM 3805, chame pronto para acionamento pushback. Chamar a TAM 3805. Bom Salvador, Xanã 6320. Xanã 6320, Campo Avista. Afirma. Livre posição no zero, ventando 90 graus com 1 no NAS, altímetro no 0 no 8. Mestre, depois na... Como zero, Xanã 6320. Confirma a pista seca em Salvador? Ah, aqui é uma pista seca, sem chuva. Ok, obrigado. Está no pátio 3, posição 4 linha. Salvador, Florida West, 751 is ready for push. Florida 751, your number 2 for push, stand by. Azul 2782, estou autorizado acionamento pushback, chama para ataque. Pessoal, pode liberar o Florida aí, que nós vamos ainda ter um probleminha aqui, mais 2 minutinhos. Gente, Florida 751, approve the startup. And pushback, report ready for taxi. Okay, solid pushback approved, report ready for taxi, 751. Livre à direita, solo 121, décima 1. Para a direita, 21. Vou chegar na 3. Boa, Salvador, Xané 6320, boa. Ô, Xané 6320, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Xané 6320. para pushback e acionamento azul 2788. Agora está totalmente pronto na 4 Lima, pátio 3. Azul 2782, aguarde. Azul 2782, autorizado o pushback e acionamento, chame pronto para ataque. Autorizado, chame para ataque da Azul 2782. Guarda 751, report deep on board, endurance and alternative. Now we have five people on board. Our endurance is 3.5 hours, and our alternate is Viracopas, Victor Charlie Papa. Romeuda presente em condições de agilizar direto para o Pátio 5. Pátio 5 agilizando, Mike, Juliette Romeuda. Forte curta sinal. Reportar a curta sinal. Vai? Não, only five. Five. Only five. Five souls on board. Roger, five people on board. Approve the taxi to hold the point runway 10 by April 1 in India. When there, call Salvador Tower on 118.95, altimeter setting 1018. Okay, thank you, 1018. We'll take April 1 to Alpha India and call our tower on 1895. Salvador, Gol 255, estabilizado, 62. Gol 255, é parte externa. Vai aguentar. Flexlet, Romeu, avistado, vento 180 graus, fundo 5 nós, altímetro 108, reporte controlado, parte 5. Reporte controlado, parte 5, Mark, Flexlet, Romeu. India is the second one to your right. Ok, I understand, so you have second right, India to Bravo, thank you. Para o táxi azul 2782, está com 57, 3, 4 horas e 50 de autonomia até na Maceió. Azul 272, 57 a bordo, confirme em autonomia? 4 e 50. Gente, azul 2788, siga o Boeing da Flórida, número 2 para a decolagem. Vai seguir o Flórida, azul 2782. Azul 2788, informando, torre opera 1 noite decimal 95, QNH 10 noite. 1895, 1818, 2788. Vento 180 graus, como 5 nós, altímetro 10 noite. 1018, livre, pouso, voo no 255. Florida West, 751 ready for departure runway 10. Florida West 751, maintain position. Maintain position, Florida West 751. 7751, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, call the 7513. Avião 41, tá, tá, externa, parte externa, né? 6141. Passará na externa, 141. Polo 255, solo alfa 32, livre direita, solo 121, decimal 1. 141. Você vai de pista livre? Padrão. Flight OS 751, cleared for takeoff runway 10, wind 1900 degrees with 13 knots. Cleared for takeoff 10, copy wind Flight OS 751. Transportando 0, 2, 3, 0, 0. 1, 0, pronto. Boa tarde, 2788, mantém o ponto de espera. Vai lá, tem o ponto de espera, 2788. Yes. Alfa vai aportar para a Juliette, 1255. Livre pouso na 10, pista seca, vento 190 graus, cono 2 nós, altímetro 10 no 8. Livre pouso na 10, 6141. S751 airborne at 34, call departure 119.35, have a good flight. 1935, good day to you sir, 41751. Na escuta? Sua escuta está iniciando. Taxi voo 1255, autorizado táxi via Juliet para posição 0441. 0441, sente a nossa escuta lá. Passarei do 2230, solo Salvador. Passarei do 2230, escuta solo. Boa. Gentileza, estou chamando para a vitória da conquista repetitiva, assim, te dar um avião. Ok, estamos. É, clearance em 121 decimal 1. Pois é, chamei várias vezes e ninguém responde. As outras aeronaves estão chamando normal, tente mais uma vez, caso negativo, retorne essa frequência. Ok, obrigado. 2788, livre decolar da 10, vento 190 graus, cono 2 nós. Autorizado decolar de azul 2788. 6663, 15, vento 190 graus, colo 29, altímetro 108, aguarde pista livre. Agora pista livre, tem que passar de qualquer na pista seca, né? Confira, hein? Na pista seca, né? Pista seca, 63, 5. Seca sem chuva em Salvador. Obrigado. Zero, aguarde. No 5, livre pouso na 1-0, vento 1-9-0 graus, como 2-9, altímetro 1-0-8. Livre pouso, pouso 1-10-3, 1-5, 1-7-8-8, decolado aos 3-7, controle 1-9-3-5, bom voo. 19-3-5, ligado, azul 2-7-8-8. Zero, autorizado para a Vitória da Conquista via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5473, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Vitória da Conquista, conforme repetitivo 180, seguida Arbor, transição Elefa, nosso código 5473, controle 119.35, parceria do 2230. Cotejamento correto, passageiro 2230, chame pronto para acionamento pushback. Asen, tá asen. Sai, meu. Telemetriz 15, solo 39, livre direita, solo 121, decimal 1. 21 vai chamar, bate, telemetriz 15. Tax 3805, 187 a bordo, alternada com fins, 3,50 autonomia. Rede TAN 3805, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via Índia. Quando lá, chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1098. 1098, ponto de espera via Índia, 1895 Latam 3805, boa tarde. Salvador, Salvador, Confirme. Oceaner 6315. Oceaner 6315, táxi via Alfa, reporte para a Juliet. Alfa, reporte para a Juliet. Aqui da Juliet, 6361. Oceaner 6141, no autorizado táxi via Juliet para a posição 05, bate 1. Ok, 5, obrigado. Torre, boa tarde, está 3805, ponto de espera da 10, está pronto. Boa tarde, está 3805, mantém o ponto de espera. Está no ponto de espera, está 3805. Pané 6315, autorizado o táxi via Juliet para posição 01 no Pátio 1. Posição 01 no via Juliet, 6315. Salvador Pantareira 2230. Torre de Salvador, Cordial, tem 3144, passou Simbra, baixado, checado, visual. 3144, boa tarde, livre pouso na 10, pista seca, sem chuva, vento 190 graus com 2 nós, altímetro 10 no 8. 10 no 8, temos livre pouso na 10, obrigado pelas informações, então 3144. Após 09 da companhia na corta final, ali mantém no 0. Passou 09 da companhia, ali Área do 2230 para o acionamento pushback. Passaria do 2230, autorizado acionamento pushback, chame para táxi. Chamaremos para táxi, grato. Livra direita, solo 121, decimal 1. Livra 121, decimal 1, até 3144. A linha decola da 10, vento 190 graus com 119. A linha decola vento 10, até 3805. 44, Claudial. 3144, táxi via Alfa, reporte para Juliet. Alfa, reporta para Juliet, tá 3144. Até 3805, decolado aos 4000, controle 1935, morro. 1935, boa tarde, até 3805. Yeah. 3145. Está ciente desses dois pequenos buracos próximo à interseção Eco? Qual é o buraco próximo a onde? Na Alfa, um pouquinho depois da interseção Eco, tem dois buracos próximo à central, da linha central. Gente, na Alfa, próximo a Eco? Isso, logo depois da Eco, o senhor pode verificar, tem um no lado esquerdo e um no lado direito, pequenos. Gente, graças, vou entrar em contato com a César. Obrigado. Dois. Juliette, porção 2, tá 3, 1, 4, 4. Pedro 2230 para o táxi com 67, 68 a bordo, autonomia de 6 horas, alterna a Aracaju. Passaria do 2230, táxi autorizado até o ponto de parada da pista 10, observando o Airbus da SAM, ingressando agora a Juliette, para a Portal 2. Liga até o ponto de espera de Apache 1 Índia, próximo ao ponto de espera chama a torre, 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-8. 1-0-1-8, autorizado o táxi, passaria do 2230. Passaria 2231, confia. Eu estou passando o Mike Bravo no ponto. Mike Bravo no ponto, prossiga. Estacionamento com a 0BT. Salvador, passaria do 2230, aproximando-se quando espera pronto. Mike Bravo no ponto, está sem estacionamento, tem plano autorizado? Passaria 2230 autorizado, alinha e devolaps 1-0, vento 1-80 graus, 1-0-9. Passaria 2230 autorizado, alinha e devolaps. Mike Bravo em forma, confirmado o turno? A chama na papai, mas tem o Zulu. O Mike Bravo Uniforme, desconheço a licença da DLA, retorne ao cliente 2-1-1. Só para informação, eu estou exigindo que o DLA se sim, Exatamente, retorne 211 para coordenação. Então, Mike Bravo Uniforme, prossiga. Sete plana para as 15, Zulu, EDLA para as 1630. A gente aguarda distante para a cópia, só passar no Mike Bravo Uniforme. Meu Lima Lima Alfa, prossiga. Qual é o horário do plano de voo, Papa Tango Lima Lima Alfa? Cruzamento até a Lima, chama na Lima, na minha frequência. Decolador 53, controle 1935, bom voo. 01935, obrigado. Papá Mike, Juliette Romeu, o sol. Sobrevoa qual setor, Mike, Juliette Romeu? Toda a área urbana de Salvador e a Alcântara sobrevoa o Camacari. Sobrevoa informação, curso Romeu, mantém a escuta aguardando para corte. Zulu na Lima, autorizado, contornar o Pátio 1 até o Pátio 3, reporte quando no Pátio 3. Autorizado, até o Pátio 3, é contornado o Pátio 3, Zulu. Tchau, meu sol. ProSul ideal? ProSul ideal, primeiro sobrevoo será na região de Ituba. Excelente, para passar o Mike Juliette Romeu, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, 500 pés, cola da pista no 7, curva direita, ingressando no litoral sul, para sobrevoo na região da Pituba, após prossegue Camaçari em coordenação com o controle. Aciona 0115, controle 119, decimal 3. Código alocado 0115, autorizado, saída para o descarta, passa o fio à direita para sobrevoo. Mike Juliette, Romeu, cotejamento correto, qual o filme? Pessoas a bordo? 2, Gabriel Bel. 2, ciente, para acionamento, chama seu rumo no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 8, Mike Juliette, Romeu. Negativo, matei a escuta aguardando, Mike Juliette, Romeu. Juliette, Romeu, prossigo. Chame acionado, pronto, vai decolar o pátio? Chame acionado e pronto, e ator autorizado, pátio, setor sul. Sede.